Bom dia, Gol 972, cruza 270 para 150. Na ponta, em nome. 972, bom dia, da senhora identificação. Confirme que a senhora espera a posição Bom Med, nível 100, espera a posição de TAC. Ente Gol 972, eu iniciei, espera a posição Bom Med, número de aproximação 070, com curva pela esquerda. Bom de aproximação 070, descida até nível 100. 18160 de identificação. Ao sul será o número 2 de aproximação, tempo previsto para a abertura do, conforme notar, é 0645, confirme e tenta aí. Então a nossa programação está com 0642. A previsão é o 0645. Então estou autorizado a servir as 4.000 pés, uma alta em IPAP, 4.000 pés. Normativo, então, faz uma alta em IPAP, 4.000 pés, 3.000. Economia, esse... Gol 972, consiga aproximação, pista livre, precisa utilizar até 2.000 pés, o ajuste 1019. Gol 972. Economia, descida via até 4.000 pés, o ajuste 1019. Nessa 4.000 pés, estamos vendo só a confirmação, o Herói já está aberto. Afirmativo, tanto presente no meio, a justiça foi liberada agora, o Zé Amiga do Sul. Hotel, chamei os 295 para 4. O 972, obrigado, e ele é o que foi da pista 10. Eu tô com Duma, o Ayushi 10, uma maior da pista do Zé. Câmara estabilizada, autorizado, o ambiente é 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Gente, o 9772, a Porsche, está estabilizado, o Iê-Lê. Argentina, Guanana, 1-0, qualquer vento, se não tiver, até mais de 1, pode levar 0, 7-0, finalmente 1-0, Guanana. Runway 10, 10019, I'll continue on 1910. 3601 no Cupim. Copia, 3601. 3601, autorizado São Paulo com Gomes, 3110 Pugada, para foto do plano. Níveis de voo autorizado 360. Decola, da pista 10, primeira curva direita, saída São Bruno da Motiva. O transponder é 5502, controle Salvador, operem 120.8.

972. 972, inicialmente de passagem do Zetor, taxiando para o ponto 0.0, após ingresso Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, da passagem ao TAN, com 972. Aguarde para o início do pushback. Pois é, obrigado.